15 de novembro, cheque o trem, o vento no 0 graus, 1 0 norte, estão 7. Gente, trem baixado travado, livre pouso para o F de novembro. Autorizado, cruzamento, depois táxi via Alfa, chama 1219 ou 1219 no solo de novo para entrar no pátio 1. Zulu, Juliette Serra, tem um no 1500 pés, altímetro 1010, na torre da rota pé, chama visual com campo. Quatro no 31, chame agora o centro Recife, tem um no 251, na torre 3, 3, decimal 25. Outro autoriza direto ao Elepo, mais à frente para o Chanel M321. Pesado, pode ir agora. Boa Elepo, Chanel M321. Táxi para o seu pátio, estacionar a França ali. Contagiamento correto, chama o Bush. Joker 2000, ingresso. Taxi Alfa, Juliette e Índia. Zero, aciona identificação, desse mantém o nível de voo 050, autorizado a chegada à Mare. 050, Mare, estaria voando, tá? Fizeram o TAP, 620. Juliette, já faça um check no seu equipamento transponder modo Charlie, não receba sua altimetria. M321, chama o centro Recife, frequência 288, alternativa 35, decimal 3. 288, confirma o Serrano? Confirma, 35, decimal 3. 353, obrigado, bom dia. Decolar, vento 1-0-0-0-0-0-0. Agora para o Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. Sendo identificação, desse mantém o 050, autorizado a chegar a bom. Reduza para 2309. E para o Guardião 08, qual a sua velocidade? Como manter a velocidade até mais curto? Prossiga. Negativo, não recebi a transmissão do Quebec Kilo. Quebec Kilo está de ponto seguro para Salvador, acionado 0213. Não tem altitude informada e resposta através de Morro de São Paulo. Gente, informe ao mesmo, transmitem ponto para o controle, informe ao mesmo que encontra o espaço aeroburro e a frequência livre para coordenar com o tráfego local 345 para ingresso na CTE e chama o Mozão 208 para prosseguir a 1500 pés e a corredores. Ô, Guilherme, qual é aquilo na escuta do gol com o meio 208? O controle, o Júlio, qual é aquilo, está ciente da sua mensagem e recebeu. Vicente, muito obrigado pelo ponto. Nível 370, Perzolono 0. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, Puca, transição Zipar. Controle 1-208, aciona 5-1-1-6. 190, saída Conde. JP2000, sobe, mantém 190, saída Conde. 08. Vai, a partir de agora para a final dele, essa aqui, pista 10, curva esquerda para o 205, limite será o localizador. Mantenha a velocidade até se acertar. O localizador. Sim, 205, mantenha a velocidade até se acertá-lo. Siga a Extra Media. Extra Media, CM0 Uno 57 no transponder, prossegue em condições visuais. Chame para descida, vou direto para o rotatório e chame descida. Extra Media, confirmando o nível de voo 075. Copiado 055, chame descida, Eco Tango, India. É, direto rotatório, CM0157. Reduza para 2109. 2109, LF. 20, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador, é 198, décima 95. 295, né? Oi, Salvador, gol 1-9-6, aleijado. 1-9-6, cheque pouso, 1-2-0 graus, 1-0 9. Ah, na final, passado checado, teve pouso na 1-0, gol 1-9-6. Aguardamos o final, para o local, aleijado, 0-8. Zero, solo, 4-3, nível direito, 1-2-1, 1 no solo. Direito, 1-2-1, 1, agora 6-2-0. É o Sinaleia 3-3-1. Prossiga. Remoto 1-4, o que você quer fazer? Remoto 1-2. Autorizado, chama o ataque. 1-6. 1-4-0, chama estabilizado. Perdão, 140, chama estabilizado, guardião 0-2. Ele disse para 1-1500, o time tem Salvador no 0-0. Também tem Salvador no 0-0, é essa vez. Salvador, 1-6-2-0, lembrou? 1-6-2-0, Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07, 1-6-2-0. Zero no autorizado, 6327, chama a tarde. Obrigado, tudo bem. Cadê aquilo? 2 kg, mantém-se em rendas de voo visuais, 1510, altimetria salvador 1000, via corredor, tem fome em Paris, Quebec Hill. 1010. Beleza, 17, livre LS, isso para 2 mil pés, altimetria salvadora 900, chama estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado LS-2, reporta estabilizado no 3207. Alô, 08 está estabilizado no localizador. 08, completa a aproximação LS, chama a torre salvadora em 118, desse mal 9. 8, graças, boa tarde. Salvador, Guardião 08, está estabilizado no localizador. Quem sente? Guardião está suficiente, vai conseguir pouso no 07? Poderá confirmar as condições do campo, do vento? O vento é 130 graus, 109. A gente vai prosseguir para 107, então, a partir desse momento poderia cancelar o voo ISR e fazer uma circular para pousar na 107. Ok, então cancela o plano às 4h30, está autorizado a abandonar a esquerda final e curva direita para a final, para a base direita da 107, a parte final. Para a final 08. Oxinelli 6331, com 118 a bordo, uma autonomia de 3h30, até na Valeu. Oxinelli 6331, táxi pátio principal Índia, ponto de espera da 90, chama 1 no 8, 95, Kenegal 90, chama através do 05. Pátio principal Índia, chama a torre, confirme o restante da mensagem. A frequência da torre é 1.1895, mas inicialmente mantém posição através 05. 2.95, vamos manter a posição através 05, obrigado. Gol 1.966, portão 9, pushback autorizado, chama atrás. Chama atrás, gol 1.966. 6.327, Avianca, problema no push? Ah, quebrou nessa garra aqui. Sim, a gente vai manter posição até chegar a próxima? Ah, sim. Entendi, então mantenha a posição da aeronave da companhia que vai passar taxiando a retaguarda. Chama para o novo pushback. É, camarada, é 37. 6331 reautorizado até o ponto de espera da 90. Oxanel, 6331 reautorizado até o ponto de espera da 90. Até o ponto de espera da 90, autorizado, Oxanel, 6331. Mike, livre pouso, 130 graus, 109. Livre pouso, 97, guardião 08. Paripe, eu posso Paripe, ingresso no corredor interlado. É daquilo. Beleza, 97, complete aproximação LS, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal lá 5. 1 no 8, 9, 5, 3, 2, 7, obrigado. Eco Tango Índia. Estabilizou com o campo. Parado, 9 no campo, lá está o 155 Guarulhos autorizado, nível 320, autorizando 10, decola da 10, primeira curva direita, da Eule da Mótica, 1208, sendo 5105. Já pode confirmar só o transponder, o ruído está bem alto. Transponder 5105. Obrigado, então estamos autorizando para Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Montiva. Intercepta pelo 10, segue até Taubaté. Controle Salvador 1208, acionando o transponder 5105, da 315. Procedimento correto, 315, chama Puxa. Novamente, eu não sei como compreendeu a solicitação que estava dentro do ruído. Gente, está 3155, cotejamento correto, chama pushback. Agora sim. Reportar a pushback da 315. Obrigado. Alô de Salvador, é o gol 1966 para o táxi, está com 146 a bordo, 3:55, alternando o Recife. 966, táxi autorizado, pátio principal Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, QNH 1090. Se tráfego chame agora para o Salvador em 11895. Eu estou falando. E a gente quer que ele informe na rotatória quando visual com campo. Rotatória ou visual com campo, vai ser daqui. Pelo Salvador do Sinal 637, novamente para o feedback. 6327, assim que o Boeing da Gol passar a retaguarda, autorizado de chamar táxi. Tente para a passagem do Boeing, assim, é 37. É 331, pronto? Pronto. Autorizado, né? Mantenha 331. Sim, é 331. Luca 26? Luca 26 vai passar com onde? Mantém 190, serviço está 10 encerrado, deixando o controle de Aracaju, frequência 120, decimal 3. Minha meia vai ter posição. Não tem posição. São 32, 17, solo 51 no direito, 121 no solo. 21 no braço. Paulo Salvador. Paulo Salvador, uma boa, tá 3217, segura na Alfa. 3217, ingressa na Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3217. Controle Salvador, Juliette Quebec 1, igual com o campo. 1, livre decolagem, vem ao turno 20 graus, 109. Selva, vem a 321. Tango India, cheque trem de repouso, pistão 97, vento 120 graus, 10 mais, Tango India. Tango India. Torre Salvador está passando, se tivesse Quebec-Kilo. Quebec-Kilo, prossiga para o final da 17 e reporte, Kilo. Reportará o final da 17, Kilo. O gol no 966 autorizado, né? Mantendo 0. Ali mantendo 0, gol 966. 7, Quebec Kilo, informa o tráfego sua frente, Delta Windy, um Seneca, final da 17, tá, visual? Negativo, sente de braço, então, visual. Ok, reporte na final. Passar lá, então. 1895, Senegal, 1000. 1000, 1095, à direita, Xené 63, 9637. 3217, Juliette 01. Posso na 0331. 6331, contato Radar Underground, submetendo 360, posso cruzar 2000 pés, do Leda. Quando Leda, 360633. Autorizado, 3155, chama o Herói. Depois da Natasha, Salvador, boa tarde, Chiné 637, pode estar pronto. Sim, autorizado, além manter. Ali mantém, né, 37. São William, seu solo ao 57, boa tarde. Parte 4. Ok, então livre a próxima esquerda, ok? Livre em frente à esquerda, retorna, chama para reingresso na pista aqui na Quebec. Sim, a gente vai levar a 966, decola 55, controle 208. 208, obrigado, boa tarde, fala com mais. Corre o Kilo na final da 17. Cruzadinho, 200 pés. 966, contato radar na decolagem, submontanho 370, sai da PUCA. Sai da PUCA para 370, igual o nosso, 66. Vento ONU 30 graus, 1 0 vários decolar. Livre decolar, isso é 37. Juliette, Quebec Kilo, solo 57, compadre. Ah, tá. Autorizado, retorno até a base. Até a base, para estacionar a presencaria. Então o Índia ingressa na pista, segue o Quebec Kilo, prossegue até o Pátio 4, estacionar a presencaria. E a 327, tá com a 59, controle 208. 308, 6327. Autorista Salvador, boa tarde, Chiné 6327. 37, contato na Tarra da Colagem, submoção 240, Sérgio Del. Sérgio 240 Del, 6327. Autorista Salvador, Chiné 6327, substituto nível 180 como sinal, quando possível, pro Odilhéus. Submoção 180, direto em Léus. 1337. 180 direto aliás, 1337, grato. Alfa, né, Jalili? Salvador, boa tarde, azul 4166, litra 200, para 150 no rumo de margem. 4166, indicação de se manter o nível de voo 050, chegada a mar. Para o 50, na chegada a mar, libera velocidade mar? Sim, estou confirmando, descido para o 050. 050 e liberada velocidade, azul 4166, obrigado. 0 Rosa, 3 horas e 5, Vena Galeão. Kelbin? Kelbin 2190. 3155, parte principal Índia, ponto de espera da 01985, QNH 1010. Gente, parte principal Índia, ponto de espera 10895, com 1010 no ajuste, 3155, bom final de semana. Obrigado, senhor. Obrigado. Salvador, gol 0097, informação novembro. 0097, autorizado por fim, 360, perito 21, decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, eleva 1208, aciona 5141. Autorizado por fim, 360, perito 21, decola da 10, curva direita, arbor, eleva. Controle 208, acena 5141, bônus 097. Correto, última puxa. Vamos lá. Salvador, muito boa tarde, está 3-1, ponto espera da 1-0, pronto. Gente, está autorizado, alinhar e decolar, vento 1-3-0, graus 1-0, mais 3-1-5-5. Autorizado, alinhar e decolar, está 1-0, está 3-1. 3155, decola 06, controle 208. 1208, até 3155, bom final de semana. Controle Salvador, muito boa tarde, até 3155, 1510, Israel. Rei, chama estabilizado no curso do localizador. Confirma a mensagem para o Azul 4166? Reto, descer para 2000 pés, ultimo 3-0-0, livre leste, sexo rei. Chama estabilizado no curso do localizador. 4166. Separei. 2000, 1010, reportarei estabilizado curso do localizador. Da estreia da Salvador, Azul 4166. Controle Salvador, boa tarde, 3155-2500, da El Leda. 3155, contato radar na decolagem, subi, mantenha o nível de voo 320, após cruzar 2000 pés, voe líder. Após 2000 pés, líder, dan 3155, acendendo ao 320. Salvador, o CNR 37, já invertida. T7. Agora a 55 milhas para o Oeste Salvador. Ele foi bem encerrado. Vai passar outra vez de coral. Chamei o controle de leve frequência 20 decimal 1 para a descida. 201, boa tarde, Salvador, TAM 3155 informa desvio direita da rota. Proa 250, aproximadamente 80 a 90 milhas. 3155, chama agora o centro do Recife. 251, alternando 3325, reporte ao mesmo os referidos desvios. Afirmo, a Recife 1251, alternando 3325. TAM 3155, bom final de semana. 4166, tinha avisado no localizador? Agora. Silêncio, chama a torre em 1895, vou pôr o decolagem. 1895, azul 4166, vamos descansar, obrigado. Torre de Salvador. Boa tarde, azul 4166, estabilizado em LS da 10, final de 6 milhas. 4166, cheque 3 de pouso, 120 graus, 109. Questionamento. 209 sectorizado, chama a tarde. Livre, 9 PM. Qual é a questão do voo? 02 PAB, Salvador Manati autorizado, decola 17, curva direita, corredor axé, controle 1208, aciona 01, 16, 16 pé. Qual é? Acionamento, táxi, torre 1185. Autorizado, chame táxi. Ah, meu nome é Miras Kruvitz, vou colocar o fazer o esporte, eu achei. Autorizado, voo local, 1000 pés, decola no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 1208, aciona 0121. Eu sou o Pátio 4, 02 a bordo. 01 barra, estacionamento, passo torre 1 no 8, 95. Bravo, hotel, voo local na minha pé. A pasta na rádio 270, 25 milhas. Decolando 97, curva direita no axé. Controle 120, destino 8, aciona 5167. Controle 1208. Salvador, muito boa tarde. 1169, ciente, agora é cópia. Aerotaxi, voo 1097, CAB 142, 3h20, Campinas. Campinas? Afirmo. 1097, direita via Índia, ponto de espera da 90, chama 1185, que negar 1090. Direita Índia, 2195, 1090, boa noite. Boa noite. Bravo Alfa Hotel, Pátio PLB. Fox, Aerotaxi. Bravo Alfa Hotel, Pátio PLB. Bravo Alfa Hotel. 03, Embraer, comprometido com seu controle. Cliente, torre 1-1895, chama agora, torre. Azul 4166, Kilo Pate 3. Confirme, seu 4166. Kilo Pate 3. Kilo Pate 3, 4166. 1-1169, cópia. Autorizado Guarulhos 360, Upper do 1-0, decola da 1-0, primeira curva direita da El Leda Motiva, 1-208, acena 5407. Autorizado na 360, por Guarulhos, decola da 10, a El Leda Motiva, primeira a tiro, Upper do 1-208. Confirma transponder e controle. 5407-208. Correto, senhor. Autorizado, senhor, para a direção 6, Serra. Decolada 1-7. Autorizado, São Paulo, 4-3-0, perdo 1-0. Decola 1-7, curva direita da El, Leda, Motiva. 1-2-0-8, aciona 5-1-6-3. Foxtrot Yankee, Upper Zulu 1-0, Aerovia. TOB. Gente, confirma com a torre 1-1-8-9-5, funcionamento táxi. Salvador, boa tarde, chama 6314, informação novembro, autorização Petrolina. 6314, Petrolina autorizada, nível 340, perdulo 20, decola pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo Nenim, controle 120, decima 8, aciona 5150. Deixei o Petrolina 340, perdulo 20, decola da nossa curva à esquerda Momo Nenim. Correto, chão pronto. Parabéns. Jogou 1-6-2-0. 1-6-2-0, Recife, pronto, copy. Confirmou. Autorizado Recife, 370, direto Aracaju, decola 1-0, primeira curva esquerda, Pucajama, Aracaju. Controle 1-2-0-8, aciona 5171. 208, vou na 097. Hotel Juliette Serra, decola 19, controle 208. 208, muito grande, meu amor. 208, mandou. Tchau, puxa. Tchau, mano. Mantenho 360, prossigo conforme, autorizado. 360, conforme, na 097. Controle Salvador, boa tarde, o helicóptero Papa Romeu, hotel Juliette Serra, decolando. Hotel Juliette Serra, pé direto Maratim, Palmo Livrando da CTR, Salvador. Pés, autoriza a ascensão para 3.500 para o hotel Juliette Serra. A transmissão foi intercortada, Juliette Serra. Autoriza a ascensão para 3.500. Aguarde. Guarde para autorização, Juliette Serra. Guardando. 2-0 graus, 1-0 mais. Dirige o táxi, uísque e observe o chão para o outro lado. Doutor Romeu, você em condições visuais, descida para altitude de tráfego, 1.500 pés, descida a critério, chame a 40 mil, Salvador. critério, Juliette Zé Romeu. Aguarde posterior autorização. 100-400, passa 0 gol. Confins autorizado 360, 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva. 1-2-0-8, acessando 5-1-5-6.